Seu Natanzinho, faz dias que você tá tão fria, nem sequer me olhar. Eu ando com mau pressentimento que você vai me deixar. Se chega em casa, não fala comigo, vai direto pra cama. Você não me engana, tá errado a gente continuar. Pra que ficar prendendo se chegou ao fim? Termina, não precisa ter pena de mim. Tempo vai passar, a dor vai te ensinar. Amor quebrado, ninguém pode colar. Não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão. Infelizmente você não deu valor. Tempo perdido de amar foi em vão. Oh, não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão. Infelizmente você não deu valor. Tempo perdido que amar foi em vão. E seu Natanzinho, e eu fiz do glamour de marcas. Faz dias que você tá tão fria, nem sequer me olha. Eu ando com um pressentimento que vai me deixar. Se chega em casa, não fala comigo, vai direto pra cama. Você não me engana, ou tá errado a gente continuar. Pra que ficar aprendendo se chegou ao fim? Da mina não precisa ter pena de mim. O tempo vai passar, a dor vai te ensinar. Amor quebrado, ninguém pode colar. Não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão. Infelizmente você não deu valor. Tempo perdido de amar foi em vão. Você não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão. Infelizmente você não deu valor. Tempo perdido de amar foi em vão. Há dias que você tá tão fria, nem sequer me olhar.